Agora 4:08, estou recebendo aqui nos nossos estúdios, aliás, com muito prazer, vamos falar um assunto muito importante, que é a respeito de uma iniciativa da ONU, né, com vista às melhorias da qualidade de vida da população, da população mundial, né. E vou receber aqui o Luiz Schosler, que é o secretário executivo, também o Tassiano Paulo Duarte, secretário executivo adjunto do Núcleo de Objetivos e Desenvolvimento do Milênio, também, e o guarda municipal Adir, também, que faz parte desse grupo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Tassiano. Boa tarde, Adir. Obrigado pela presença de vocês aqui. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente agradece a participação de vocês. Eu estava conversando aqui com o Ulisses, o grupo, né, é formado por, são 6 pessoas hoje presentes aqui, né, nos nossos estúdios, 6 pessoas, 3 pessoas, mas são 6 pessoas que integram todo esse grupo. É isso, né, Ulisses? Isso, nós dividimos 3 funções, que é uma função executiva, uma função de mobilização e articulação social e outra que é de comunicação. Então, são 6 pessoas, 2 para cada função. Como que é o trabalho desse grupo? Só assim, um ajuste na informação. Nós não somos da ONU. Não, claro que não. Vocês são... A ONU é que instituiu, né? O que é da ONU são as políticas. Então, sim, com certeza. As políticas são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é uma política mundial estabelecida no ano 2000, e o Brasil, o governo federal brasileiro, é signatário dessas políticas para a melhoria da qualidade de vida em geral. Então, o que nós representamos aqui, que é o núcleo ODM, ou seja, Núcleo de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, é para mobilizar essas políticas através de um movimento nacional chamado Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. Esse movimento nacional, sim, que é o representante do governo do Brasil perante as Nações Unidas em relação direta com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, no Brasil, nos estados brasileiros e nos municípios, quando se fala em ODM, núcleo ODM, nós somos os representantes da execução, da implementação dessas políticas socialmente, né, em termos de município. Existe, então, o que está sendo instalado agora em Foz do Iguaçu é o colegiado municipal. Existe esse mesmo colegiado no estado do Paraná e no Brasil enquanto país. Nós participamos dessa linha que faz interface com as Nações Unidas. Queria perguntar, então, como é o trabalho aqui, como é que isso vai ser aplicado aqui em Foz do Iguaçu? Olha, o objetivo central do núcleo ODM, que foi criado há pouco tempo aqui em Foz do Iguaçu, é mobilizar e articular governos, empresas e comunidade para contribuir com o alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio aqui no município de Foz do Iguaçu. Vai fazer todo esse trabalho de articulação institucional e também governamental, com participação do governo municipal de Foz do Iguaçu, para irmos de encontro e minimizarmos esses 8 problemas centrais instituídos pela Assembleia Geral da ONU. E dá para a gente, Ulisses, dá para a gente destacar quais esses 8 focos, esses 8 focos de isso, problema, até para a gente, né, o pessoal poder entender bem, né, como que funciona esse trabalho. Isso. Então, o que é mais comum, para quem tem alguma lembrança visual, existem pequenos quadrinhos coloridos que fazem propaganda dessa política da ONU. Tem um primeiro quadrinho que mostra um prato que sai um calorzinho daquele prato. E o objetivo é acabar com a fome e a miséria. O segundo objetivo, ele aparece na figura de um lápis, que é garantir o ensino básico de qualidade para todos. O terceiro objetivo, ele aparece como um símbolo da sexualidade feminina, que é aquele círculo que tem um traço para baixo e uma cruz para baixo. E o objetivo é promover igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. O quarto objetivo, ele costuma aparecer com a figura de um ursinho, né? E é reduzir a mortalidade infantil. Fala-se em reduzir porque, em termos biológicos, reais, é muito difícil garantir que não vai morrer nenhuma criança, né? Por fatores naturais, eventualmente acontece. Mas a redução, isso sim, está ao alcance da nossa sociedade. O quinto objetivo, ele aparece com a figura de uma mulher grávida com um coraçãozinho na barriga da certo, mulher. Certo, né? E ele tem a cor rosa. E esse quinto objetivo é melhorar a saúde da gestante, a saúde da materna, né? O sexto objetivo é combater doenças infecciosas, né? E isso varia dependendo de país e região. Então, a malária é uma doença que está dentro do panorama mundial, mas, por exemplo, se aqui em Foz do Iguaçu existe uma doença afeta mais a população, então seria aquela doença. No caso aqui do Brasil é a dengue. Mas, de qualquer maneira, a gente pode também falar, trazer a malária para cá, porque é uma cidade turística, fronteira, né? E as pessoas que visitam aqui também podem chegar. O que eu quis dizer é o seguinte, ver se quais as doenças que têm mais relação com aquela região específica. Então, esse é o sexto objetivo. O sétimo objetivo é promover a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente de maneira geral. E o oitavo é ter todo mundo trabalhando junto pelo desenvolvimento. Então, iniciativas sociais em prol de qualquer melhoria da sociedade se encaixam no oitavo objetivo. E, na verdade, o que a gente vê aqui é que são assuntos assim, que ligados no mundo inteiro, né, assim, frequentes, localizados no mundo inteiro, mas também muito, assim, muito próximo da nossa realidade, que todos esses assuntos aqui, embora a gente saiba que a gente não tem tanto problema com a fome, aqui em Foz do Iguaçu não temos malária, mas nós temos dengue, mas todas essas questões, né, com diminuição da fome, proteção à criança, né, à gestante, todos nós podemos trazer todos para a nossa realidade. Sim, e isso numa visão integrada. Olha, um exemplo bem simples dentro disso. Uma criança que ingira um alimento com uma bactéria que faça mal, ou uma água de qualidade ruim. Essa criança pode ser pequenininha, um ano e pouco de idade, ela vai e pega uma pequena infecção. Isso que aparece uma pequena infecção leva a uma morte acentuada de neurônios, mais do que o normal, e essa criança, a hora que ela tiver 10, 12 anos, não vai se sair bem na escola. Então, por exemplo, uma simples gripe acentuada numa criança fora de idade, ou infecções acentuadas, isso faz com que decorre uma série de problemas na vida dela que não se tem noção. Isso vem de onde? Saneamento básico, por exemplo. Então, a gente tem que ter uma noção integrada desses problemas. Essas políticas das Nações Unidas, elas foram pactuadas para serem alcançadas num prazo de 15 anos, do ano 2000 a 2015. Quando isso se encerrar, a ONU já está anunciando novos objetivos, que são chamados aí Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, para dar continuidade ao que está sendo feito hoje. Né. E o interessante, o importante, é que em cada município essa cultura se dissemine. Então, veja bem, isso está sendo instalado agora aqui em Foz do Iguaçu. Estamos em 2014. O Paraná entrou firme nesses objetivos enquanto Estado há 8 anos atrás. Então, nós temos ainda vários municípios do Estado do Paraná que não implantaram essas políticas efetivamente. Então, o nosso trabalho é esse. E depois continuar após 2015. O Adir Ledesma, guarda municipal, né, ele é subsecretário de comunicação, né, adjunto do núcleo ODM. A gente já teve algumas reuniões aqui em Foz do Iguaçu a respeito disso, né, para a implantação, e agora no próximo dia 5 tem planejamento de ações. Como é que funciona todo esse trabalho? A guarda municipal, ela através, a partir de 2013... que foi criado o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que envolve várias forças de segurança, e eu estou presidindo agora o Gabinete de Projetos Preventivos. A gente achou por bem, né, conversamos com o secretário de segurança, e nós adotarmos e compactuar com a ODM, nível de municipal, para que o município atinja, até 2015, esses 8 objetivos. Então, a Guarda Municipal, através do gabinete, preocupado, então, com várias questões, a questão da criança, da maternidade, da sustentabilidade, então, a gente aderiu à ODM. E conforme a gente foi conhecendo o Ulisses, o pessoal do patronato e outras instituições que são parceiras, a gente se reuniu num primeiro momento para lançar o movimento, né? E no segundo momento a gente fez as comissões, o secretariado, e agora, quinta-feira, a gente vai se reunir para a gente traçar alguns objetivos, algumas metas que serão implantadas aqui no município de Foz do Iguaçu. E eu posso adiantar de antemão que nós vamos incentivar projetos envolvendo as comunidades aqui no município. Então, a gente vai mobilizar, instigar pessoas, presidentes de bairros, associações, que tenham projetos envolvidos, que estejam dentro dos 8 objetivos, nós vamos ajudá-los a confeccionar o projeto, a procurar parceiros e até financiamento desses projetos para que eles sejam efetivamente praticados e colocados, executados aqui no município de Foz do Iguaçu para que nós consigamos atingir os objetivos. Então, eu estou muito feliz por estar fazendo parte desse movimento, né, que vai trazer a longo prazo objetivos muito grandes para Foz do Iguaçu. Então, o movimento ODM, ele tem um site que é muito interessante, a população, os ouvintes da CBN, é o portal ODM, onde ali tem muitos dados estatísticos de pontuação desses 8 objetivos. Então, você, ouvinte, né, da Rádio CBN, que está ouvindo nós nesta tarde, você acessa na internet o portal ODM e ali você vai ter maiores informações. E também eu quero convidar todos os parceiros, moradores, população, empresas que venham fazer parte conosco desse movimento para que ele ganhe força aqui no município e nós possamos fazer a transformação tão necessária para o milênio. Muito obrigado. E além de tudo, o que a gente pode ver, né, Ulisses, um trabalho que tem que ser feito em parceria. Não adianta, né, nós temos aqui várias ONGs que realizam trabalhos assim, mas que depende de auxílio do município, de verba do município. Muitas dessas ONGs, elas não são legalizadas, não tem um CNPJ, alguma coisa que possam receber verbas do município e trabalham, e a gente sabe que a boa intenção delas, né, que auxiliam gestantes, né, mulheres em situação de violência, muitas não têm essa condição de receber o auxílio do município. Isso. Aí entra toda essa rede, né? Só um pequeno comentário no que você está dizendo, claro, Cristina. Existem fatos na nossa sociedade que eles não devem prosperar. Então, as políticas dos ODM, a maior parte delas, é para extinguir problemas. Então, existem certos trabalhos na nossa sociedade que a política efetiva tem que ser para que daqui a alguns anos aquele trabalho não seja mais necessário, ele deixe de existir, porque a sociedade melhorou, né? Então, isso é importante. Assim, o que, que na sociedade é importante prosperar? A educação, a cultura, a saúde. Quer dizer, a gente não quer, não está aqui fazendo apologia de expandir certos trabalhos profissionais. Não. Assim, quem trabalha com assistência em situações críticas tem que entender que tem que trabalhar aquilo com efetividade para que aquele problema deixe de existir ou diminua. Então, essa é uma visão um pouco diferente, porque se a gente vai falar em verbas, financiamentos, isso tem que ser cobrado, tem que haver um resultado efetivo. Em pouco tempo, aquele problema tem que ser reduzido e saneado. Essa filosofia é o que está de acordo com os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Quando você vai estudá-los, você vai ver que eles são de extinção. Fala assim, acabar com a fome e a miséria. É cortar o mal pela raiz. Não se fala em manter uma política de assistencialidade, em manter durante muito. Não. Você tem que acompanhar os índices para ver que eles estão diminuindo. Então não adianta aplicar uma política, contratar um monte de gente e depois de um tempo você vê que os resultados melhoraram só um pouquinho. Não. O trabalho tem que ser para acabar com esse problema. Então, se hoje eu trabalho com isso, amanhã eu quero estar desempregado. Eu quero trabalhar com algo que vá florescer. E nós temos organismos aqui no país. Vamos falar aqui a nível de Foz do Iguaçu. A gente tem os organismos para isso hoje, para a gente conseguir zerar mesmo ou diminuir assim ao máximo possível? Veja, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos uma riqueza, uma diversidade de trabalhos com políticas públicas e assistencialidade de modo geral. O que nós necessitamos é trazer profissionalismo, tecnicidade, efetividade para esse trabalho. Então, a contribuição que a gente pretende trazer é na efetividade dessas políticas, ajudar as pessoas a valorizar os projetos que são mais efetivos. Por um lado é isso. Por outro lado, estimular que todo cidadão, toda empresa, todo órgão público dê sua contribuição, faça seu projeto. Se você pode ajudar de alguma maneira o núcleo ODM vai trabalhar te ajudando você a fazer um projeto melhor, encaminhar seu projeto. Então, toda pessoa pode ajudar. Toda instituição tem um potencial para ajudar e a gente pretende detectar isso. Por um lado, esse é o trabalho mais amplo. Numa segunda etapa, identificar os projetos mais efetivos para que esses, sim, sejam multiplicados. Não só aqui na cidade, assim, se a gente tem um bom projeto que dá certo aqui na cidade, através do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, esse projeto ele vai ser divulgado para outras partes do Brasil e do mundo. Então, é aí que os principais projetos, aqueles que têm mais efetividade, vão ser reconhecidos e divulgados. Você já tem uma relação, já tem uma ideia, Ulisses, desses projetos? Olha, o coisa? Núcleo, o nosso núcleo ODM foi instalado mês passado. Certo, no dia 14 de maio, isso, né? Isso, exatamente. Dia 14 de maio. Eu acho que poderia... Estou fazendo levantamento ainda. Eu acho que eu poderia passar a palavra aqui para o Tarciano. Tarciano, ele trabalha com ciências políticas. Ele é estudante nessa área e ele nos ajuda demais com essa visão de organização e efetividade no trabalho científico, político, administrativo para isso. Acho que ele pode contribuir mais aqui. É, o Tarciano, o Paulo Duarte, ele que é o secretário executivo adjunto, né, do ODM, né? Já é nosso conhecido antigo aqui já, o Tarciano. E aí, Tarciano, você acha que dá para a gente, dá pra gente ter uma ideia já do que pode ser feito aqui em Foz? Sim, nós somos bem, bem objetivos, na verdade, em trabalhar com questão de política pública em parceria com o SESI, por exemplo, que vamos instituir em Foz do Iguaçu uma série de workshops. O Ulisses estava mencionando aqui a respeito dos projetos, da valorização, do desenvolvimento dos projetos dessas entidades e organizações de Foz do Iguaçu. Em parceria com o SESI, nós vamos contribuir e iniciar workshops de planejamento que tem justamente esse objetivo, contribuir com o desenvolvimento, digamos, até certo ponto tecnicista, seguindo uma redação de projetos, para serem passíveis de captação de recurso a nível nacional e até a nível internacional. Gostaria de destacar também, desse ano, em Foz do Iguaçu, nós tivemos dois projetos aprovados que vão ser certificados pelo selo ODM. Hoje, na verdade, está sendo a cerimônia em Curitiba da entrega do certificado do quarto selo ODM, que vem justamente trazer esse reconhecimento dos projetos desenvolvidos em prol dos 8 objetivos do milênio, que um deles é implantado pela Prefeitura Municipal, que é o Patronato Penitenciário, e o outro é um projeto implantado pela Penitenciária de Foz do Iguaçu, PF1 também conhecido, que vem de encontro então, com a busca de diminuir esses 8 problemas graves que afetam o mundo hoje. O que a gente pode, então, tem que ver que é um trabalho, assim, hoje está sendo feito um trabalho de formiguinha, né, e tem muito a que ser feito. Está sendo, para quem quiser participar, tem interesse em fazer parte de toda essa rede aí que vocês, para ver um resultado mais efetivo e rápido desse trabalho, como que pode fazer? Amanhã nós teremos uma reunião no... Eu acho que seria interessante. Nós teremos uma reunião de trabalho amanhã. Isso, aqui. Mas eu vejo que a sua pergunta, até para a população que nos escuta aqui, seria interessante se a gente tivesse um local de acesso à população, onde as pessoas pudessem ter acesso e obter informação. Aqui nós estamos com a presença do Adir, e ele é nosso secretário adjunto de comunicação. Então, acho que eu vou passar a palavra para ele, porque ele pode abrir um ponto de contato com a população nesse momento, para qualquer dia, a qualquer momento, as pessoas ou as instituições procurarem alguma referência. É isso que a senhora perguntou. Exatamente, né? Exatamente. Adir, então, por favor, o que pode ser feito, né? Onde que as pessoas podem procurar? Bom, aquelas cidadãos que têm projetos, que têm ideias, que a gente é aberto também a ideias, né? Procurar lá na sede da Guarda Municipal o gerenciamento de projetos preventivos sociais. Procurar o Guarda Municipal Adir, né? Fica no Parque Presidente, ao lado ali do Fostrans, do SAMU. Na Avenida Costa e Silva. É, especificamente é na rua Edgar Schimmelfeng, 2800. É antigo Explode Coração ali. Então fica a sede da Guarda. Eu estou ali. Pessoas que quiserem informações, queiram apresentar projetos, ideias, ou até participar do movimento ODM, a gente é aberto, a gente não está fechado, né? Toda instituição privada, pública, né? Associações de bairro, ONGs, que queiram fazer parte desse trabalho, é bem-vindo. Porque a gente sozinho a gente não consegue nada. Então a gente precisa de parceiros, precisa de ideias novas para a gente fazer alguma coisa em prol da humanidade mesmo. Né? Questão da saúde pública, questão da sustentabilidade, né? Questão do meio ambiente. Né? Então eu estou ali, o meu telefone é o 2105-9693. Certo. O meu celular é o 91-9157-2053. 91-57-2053. Me procure, eu vou passar as informações, passar os contatos, passo os dias das reuniões que a gente vai ter, que especificamente vai ser uma por mês. O local vai ser a definir, mas sempre nós vamos ter uma reunião mensal. E a essa pessoa que te interessar nesse assunto, nesta temática, a gente vai passar todos esses dados. Tá certo. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza, Ulisses, que o trabalho que vai dar muito resultado aqui na cidade, não só aqui, mas também, né, tem toda essa rede. Colocar aqui os microfones da Rádio CBN à disposição de vocês para divulgar o trabalho, né, vocês que já conhecem o nosso trabalho, e que realmente vocês tenham sucesso nesse trabalho, principalmente a partir dessa reunião que acontece amanhã, então, esse planejamento de ações. Obrigada muito a presença de vocês, Ulisses Schossler, que é o secretário executivo, e também o Tassiano, secretário executivo adjunto, e também ao Adir Letes, o guarda municipal, que é o secretário de comunicação adjunto do Núcleo ODM. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece a participação. Agora, 4h30, uma pausa aí para as notícias em rede nacional com o repórter CBN.